悲伤。com essa razão quero saber se todo meu carinho e devoção eu super combi da saudade. Diz meu bem, por que vais partir? Vem viajar na Super Combi da Saudade. Olhar em volta e não te ver. Não quero que um outro alguém te faça. A Combi da Saudade, a original do Pará. O que foi que eu fiz? Saudade imperial, hein? Vamos lá! E tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo. Saudade! Deve saudade! Ser a minha dor. Ouvi bem, és o meu amor. Ah, DJ Clebinho Carvalho. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Mesmo que. Saudade no Imperial. Me mangue. Nossa, como de volta aqui no Imperial, fazendo aquele tradicional baile dos coroas. A gente abraça com muito carinho. Nossas alucinadas em peso aqui hoje no Imperial. Comemorando aí aniversário da nossa amiga Rose. As alucinadas, obrigado. Paulinho, Dona Cilei, Luiz, Dona Conceição. Nossas amantes da saudade, tá recordando. Depois de muita chuva na segunda-feira. Bora seguir, a sequência é saudade. E você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Meu coração eu dei só a você, meu amor. Olha, Clebinha, a gente abraça com muito carinho aí o nosso amigo Moura, ele é Michele, hoje aqui com a gente, recordando no Imperial, hein? Melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha saudade, é tudo de bom. Pior pra mim que vou. Pra sempre. Combi da saudade. Só me resta então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Vivendo sem você, meu amor. Da saudade, a original do Pará. Saudade bem gostosa, saudade de verdade. A nossa Kombi vem detonando na moral. Bora, Imperial! Bora, Johnny, dá uma foto. Uma noite eu tive um sonho diferente. Difícil superar. suportar. Minha cruz era pesada, eu não pude carregar. Dê lembranças, criancinhas, e diga a todo o Brasil. Grande Jorge, sempre curtindo a nossa Kombi, né, Jorge? Família Nando Som, olha aí. Casal top. A tristeza que eu trouxe foi não conhecer meus pais. Nesse momento me despeço, siga feliz, meu bom rapaz. Aí confesso que chorei demais ao ver Evaldo Braga outra vez falar. Numa veste branca, sempre a cantar. De terço na mão, sempre a rezar. Eu sonhei com Evaldo. DJ Clubinho. Repouso em paz, que o recado eu darei. Eu sonhei com Evaldo, sonhei. Fique em paz, que a cruz eu levarei. Vem viajar na Super Kombi da Saudade. Aí confesso que chorei demais. Abração também nosso amigo DJ Frank. Evaldo Braga. Tá por aqui recordando. Valeu, Frank. Numa veste branca, sempre há espetacular da saudade. De terço na mão, sempre a rezar. Saudade gostosa, a gente detona aqui na Kombi. O teu sorriso lindo, da saudade, me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou a só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu. O teu beijo me prendeu. És a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho. És o meu porvir risonho. Meu amor, paixão. Agora minha vida tem sentido. Eita, come pai d'égua. Por eu ter te conhecido, é meu coração quem me diz. Sargento Dino. Só de boa recordando. Uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. No próximo domingo tem aí a nossa Kombi de volta na sede do São Domingos. Sábado lá pelo Armazém da Música, lá na Pedreira. O teu sol no quintal da casa do Frank me atraiu. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei. Brasil! Teu jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou a só querer te possuir. É meu coração quem me diz. DJ Clebinho Carvalho, o homem é espetacular. És uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. saudade de verdade. Eu moço, aqui pela Imperial. Deixar pra lá. E se eu não puder conter meu pranto? Super Combi da Saudade. Agora você dança a saudade de verdade. É que às vezes vem uma saudade que invade, vai sufocar. Saudade gostosa. São lembranças da minha cidade. Felicidade eu deixei lá. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Super Combi da Saudade. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. Saudade. Quando eu cheguei nesta cidade, o tempo bom, hein? Pra ficar, só que não contava com a saudade. Eu juro que vou voltar. Duro foi sair daquela casa e na estrada sobreviver. Duro foi deixar Maria Rosa, ah, DJ toda manhosa, sem entender. O espetacular da saudade. Duro foi sair daquela casa. Pensando numa sequência gostosa. A gente tentando aqui no Imperial. Sobreviver. A sequência Baile dos Coroas. Duro foi deixar Maria Rosa toda manhosa, sem entender. Agarradinho, agarradinho. Ah, aquele amor que vivemos ficou no passado. Mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado, mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer. Meu coração machucado não quer te esquecer. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Porque a vida me deu você. Por quê? Por quê? Foi pra depois te levar assim pros braços de outro alguém. A vida sabe que sem você, o tempo voa, ninguém. Super Combi da Saudade. Eita, mano! Eita, Combi Pai d'Égua! Ah, aquele amor que vivemos ficou no passado. Abraço aí, nosso grande Pererei e a Cida. O Paulo e a Regina, recordando hoje aqui na Imperial. Te amo. Obrigado pelo carinho, viu, Paulo? Obrigado, Regina. Cida, Pererei. Nossas amantes da saudade. Mas e aí, nega? Eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Se você passa ao meu lado, eu sinto o coração doer. Meu coração machucado não quer te esquecer. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Vem viajar na Super Kombi da Saudade. Selminha, hoje recordando aqui na nossa Cumbi da Saudade. Sequência bem gostosa aqui no Imperial. Fuggirai e nella notte ti perderai e sola sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia così tu. Nella nebbia più fuggir non potrai e accanto a me tu resterai. Super Kombi da Saudade. Ô tempo bom, ô tempo bom, hein? Ah, DJ Clebinho Carvalho. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore. Da saudade. Olha o Jorge, recordando a nossa cume da saudade. Tá começando o espetáculo, viu? É mais que freddo sentirá. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, ah, DJ Clebinho Carvalho, io mi chiamerai. Can't sleep, still I wake up and call out your name. And now, every thought in my head is a memory. And it hurts, hits me so deep, I'm crazy with pain. Take away the heartaches that I'm feeling. Internacional ou Imperial? Take the sadness away. Make me happy again. Me da saudade. To stay. Super Kombi da Saudade. Si era olvidarte, me es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también, y cuando... O amigo Louro, essa primeira dama Michelle tá por aqui, recordando na cumbi da saudade. Miro por la falsía, con que ha pagado tu amor, deliro por la falsía con que ha pagado tu amor, amigo Moura. E as suas primeiras damas, Michelle. Fala, Betinho! Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, mi bien, yo te contaría. Pero es inútil mi anhelo, y triste llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callada y triste llorar, llorar. Nosso amigo Silen. Alô, Betinho. Yo bien sé que no me quieres, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a esconderme a una selva sola a llorar. Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. Vem viajar na Super Kombi da Saudade. En una noche serena, al cielo azul me... Domingo tem a Kombi da Saudade estacionando mais uma vez aí na sede do Sul, Domingos. Sábado tem Armazém da Música. E você é o nosso convidado especial, viu? Piadoso resignación. Love is as high as a bird in the sky, and I need you. Saudade. My love's gonna last till the day that I die, for I need you. Espetacular da Saudade. Kombi da Saudade. DJ Clebinho Carvalho, DJ Clebinho Carvalho. Coloca essa galera pra fazer o caqueado, filho. O caqueado, pai d'égua. Chegou o caqueado. Chegou a hora de fazer o caqueado. Segue o Moura da Valor junto com a sua primeira dama. Para fazer o caqueado aqui no Imperial. Opa! Kombi da Saudade, a original do Pará. Amigo Paulinho, Dona Cirlei, já da Burangue. Aniversário da nossa amiga Rosa das Alucinas. As velhas guardas que gosta de fazer com aqui, ó. Manda ver, garoto! Só na mão! Zinho já tá na... Super Kombi da Saudade. Super Kombi. Kombi da Saudade. Saudade. Você recorda aqui. It is time for love. I'm in for prime. I have plenty of. Yeah, yeah. I'm ready for romancing, girl, I have a lot in store. Amigo Gil Merengueiro chegando agora. Minha amiga mãezona, filhona, Jesus. Show da manhã. Bora, Moura. Considerado do DJ Gil. Ele é Michele. It is high time. Bora, Raimundinho! Ex-amante da saudade. Obrigado a presença de vocês, viu? Vamos juntos! Amigo Sérgio da Pedreira, também o Pererê e a Cida! Bora, Paulo e a Regina! Obrigado! It is high time. It is time for love. Amigo Júnior, Leila, comitiva de Santa Isabel por aqui com a gente. Bora, dona Ana. I have plenty of. Casal fiel, sempre fiel na Kombi. Amigo Paulinho, patroa Shirley, a minha Conceição e o Luiz. DJ Silvio, levando você na Kombi da Saudade. Hoje a gente comemorando, na surpresa, aniversário da Rose, das Alucinadas. Rosângela, obrigado. Olha, gente, sábado tem a Kombi no Armazém, na Pedreira. A única festa na Pedreira vai ser no Armazém. A Pedreira tá precisando de casa, Pedreira. Domingo estamos de volta aqui no sede do São Domingos, aqui no Jurunas. Vambora! DJ Silvio Saudade. A Kombi da Saudade, a original do Pará. Só mais um craqueado. Baratinho! Amigo Tinho da Pedreira, tá por aqui. Ó, o Silêncio Beto. Uaua! Amigo Pedrinho, celebridade. Tá com a gente, só na manhã. Alô, Pedrinho! Ele é Dona Rosa. Os amigos do Complexo de Abastecimento da Pedreira. Um abraço pra você, garoto. Opa! Frank! Bora tomar uma, Frank! A companhia do Sandro! Amigo Sandro por aqui, chora manha! Oi! Dá-lhe combi. Fazer aliança. Também a nossa chamadão entrou por aqui. A amiga Fernanda, a novinha e a cheia. A novinha marcando em cima. É. Acaba com a tua frescura. Tô indo devagarinho pra mim não esquecer de ninguém. Alô, Salma! Bom, bom, bom, bom, bom, da saudade. Você recorda aqui. Ya llegaron los peleros, se metieron en la fiesta. Ya llegaron los peleros, se metieron en la fiesta. Están buscando vaca muerta, pa' sentarse aquí en la mesa. Están buscando vaca muerta, pa' sentarse aquí en la mesa. ¡Olala, olala, olala! ¡Olala, olala! Amiga Lange y también Michel. Bora esquentar, Gil. Bora, mora. Alô, Jesus. Rosinha. Sempre lá querem bailar. Querem conseguir mulheres, pero não querem gastar. Querem conseguir mulheres, pero não querem gastar. Olala, olala, olala. Amiga Meizona. E a Fiona. Sempre aqui com a gente, aqui no Imperial. Obrigado. Obrigado a todos vocês que vieram por debaixo desse nevoeiro, meu irmão. É muita onda. Vamos lá! Eu me vou pra Barahona a comer mi platanito. Eu me vou pra Barahona a comer mi platanito. E também vou para Asua a comer carne de chivo. E também vou para Asua a comer carne de chivo. Super Combi da Saudade. Já chegaram no peneiro, se metieron en la fiesta. Empanado y luperón, se baila mucho merengue. Já chegaram no peneiro, se metieron en la fiesta. Quieren conseguir mujeres, pero no gastan. ¡Alo, Cintia! Já chegaram no peneiro, se metieron en la fiesta. Yo me voy pra Puerto Plata. Vamos lá, galera, agora sim, só no CAC, vai. O caqueado vai ter agora. E a nossa cumbi no caqueado! Vamos embora! DJ Silvio! DJ Silvinho! E Clebinho Carvalho! Se tivesse um casal aqui no Imperial, a alegria era a mesma! Pra cima! Cumbi! Cumbi da saudade! Thank you. pasó la noche, no sé cómo pasó los días. No sé cómo pasó la noche, no sé cómo pasó los días. Próxima semana tem Armazém da Música na Pedreira. Domingo, São Domingo no Jurunas. E a galera já pega um pano pro próximo final de semana. Olha, gente, dia 16, a nossa Kombi no Recreio, a Nani Dewa, juntamente com a carroça. Dia 17, a gente vai até a Céu. Oba! Super Kombi da Saudade. Ok, ok. O mundo da saudade está completo. Completo. Bora recordar, bora recordar. Bora todo mundo pro salão, meu irmão. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco, gritei teu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e planos. De quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Restos de amor, sinto no ar, sonhos vividos. Kombi da Saudade. Não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Nosso amigo também, Camelo Velho, sempre aqui pelo Imperial. Bora, Camelo Velho! Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Ainda sinto teu perfume a me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. O coração acelerado pra te entregar. Bom seria se eu pudesse te ver agora. Fazer você acreditar que eu sempre te amei. Fazer você saber que nada mais tem sentido. Bora recordar. Que nada é mais importante do que você. Restos de amor, sinto. Super Kombi da Saudade. Aparelhagem de maior referência em baile hoje da saudade não no Pará. Não tem nada sem você aqui. Vamos lá. Bora, Johnny! Sou mão. Seu olhar no meu. Bora, Nezinho! Quando tu subir, eu anuncio a última. Eu e você, que sonho bom. Combi. Não, eu não quero acordar. Saudade. Se a chave do seu coração eu tivesse em minha mão, jamais o nosso amor teria fim. E celebridade. Eu perderia você em mim. Faz o cadeado agora. Pra cima, vai. Bombe da saudade. Você recorda aqui. Toca mais uma e tem nosso jogo, Nezinho. Final de contas, dia 18 ele tá no berço. Trai Rubi saudade no aniversário dele. E todas caciquete. Égua, meu irmão. Venho ver essas caciquetes. Aí, Clebinho! Aí, Clebinho! Aí, Clebinho! Com você, machuca o coração da galera! Depois dessa tem o Norte! Bora, Paulinho! Do jeito que tu gosta, meu irmão. Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar. Combi da saudade. Onde todos se cumprimentavam ao passar. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. O cara é fera. Parecia que o bem. De passadão, aquela sequência de passadão bem gostosa. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Saudade gostosa. Ai, que bom seria se a vida. O próximo domingo tem a Gume da Saudade. Aqui na sede do São Domingos, viu? A gente deixa o convite aqui pra galera do Imperial. A noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Saudade. Gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Saudade gostosa. Sempre assim. Super Kombi da Saudade. Aparelhagem de maior referência em baile da saudade no